cauãs, um beleza, um lão, asa branca, um preto, sol nascente é um tesouro, é pedra de ouro, no açude onde bebe o acauã. Amanheceu, acorda o namoro, amanheceu, e vem ver a estrela da manhã. Lua cheia na mata, faz lenda de prata, pro ninho do Uirapuru. Anoiteceu, vai ter serenata, anoiteceu, em louvor ao Cruzeiro do Sul. Toda noite no sertão, cantoria, o povo salva. Nos oito pés de quadrão, lua nova beijando a estrela d'alva. Cheia na mata, faz lenda de prata, pro ninho do Uirapuru. Anoiteceu, vai ter serenata, anoiteceu, em louvor ao Cruzeiro do Sul. Toda noite no sertão, oito pés de quadrão, lua nova beijando a estrela d'alva. A cauã, zambelê, azulão, asa branca, sum preto, oirá.